pista 97, o vento 130 graus, 8 nós.

Eu acho que não sei se continua com a gente, com essa nova. Papá Romeu Oscar, mas quem é que é o contrário? Sim, Papá Romeu Oscar, mas quem é que é o contrário? Sim, Papá Romeu Oscar, mas quem é que é o contrário? Sim, Papá Romeu Oscar, mas quem é que Controle Salvador, passarido 2231. Passarido 2231, sem identificação. Identificou, está no ideal de descida. Sim, passarido 2231, listrinho de voo 050, para encontrar sequenciamento, inclusive à esquerda, metrô 075, limite radial 210, que vem a Salvador. Radial 260 de Salvador, curva na esquerda para o 075, descendo para o 050, 2231. Boa, 964, está duplicado. Boa, 964, chega em casa, no momento do sinal 95. 295, dá uma olhada. Boa 964, número 2, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização, 964. Boa 2008, pode prosseguir para a posição para o final do procedimento. Fernando, autorizado de governador para 2010, ajuste na 019, autorizado final, né? Essa pessoa está na 0 e conta no 0, com 2008. Com a área com 2008. Eu acho que a mais tem que ser 0145. 964, autorizado pouso 170 grau 079. Vire pouso 964. Vamos ficar com a pressão de identificação do segundo chegada da energia no caminho de voo 010. Vamos ficar com a pressão para ver se fizer mais. 164 no solo 28. Libera a direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, decimal 9, liberando a direita, voo 1964. Estabilizado na 10, passarei do 2, 2, 3, 1. 2008 no solo 34, liga direita, solo 121, décima 9. Solo 219, 2009. Estabilizado no ILS, tá 10, passarido 2, 2, 3, 1. Passarido 2, 3, 1, deixa eu ver qual é o movimento do seu lado. 2, 9, 5, 2, 2, 3, 1. Torre Salvador, boa tarde, passarido 2, 2, 3, 1. Passarido 2, 2, 3, 1. Autorizado pouso 170 graus, 079, pista 90. 170, cruzando 7, autorizado pouso 2, 2, 3, 1. Próximo, que eu preciso fazer uma aproximação, era 1 hora, 10 milhas, 3 milhas de Duna, tá em 7 pés. autorizado final dessa frente, pelo lugar, só pelo lugar. Pode ser pro, não é, Sr. Eu acho que a Mike Yankee tem condições de manter a proa sul e passar a retaguarda do Airbus Etan, é a proa norte posterior. Afirmativo. Está autorizado, observando o TAN, siga pela cauda. Autorizado o pouso na pista 17, 150 graus, 069. Base 1, manter pista 1-0. É, base 1-0, fala 4-2. Decola os 4-6, chama o controle 120 desse momento. 1-4-1-0-8, 1-4-2. Controle Salvador, boa tarde, 1-4-2, hoje na decola. Controle, Oxanem 6315. Oxanem 6315, contato Santana do Córdoba, sobre a direção da São Raimundo, em direção norte, voltaram de vocês, meu Deus. 3193, autorizado decolar, 170 graus, 099. Autorizado decolar, 170, 3193. É 321, autorizado ali, hein, Matheus? Romeu, decolou 55, chame o controle 120, décima 8. 208, boa. Chamando local para sequenciamento com vestida na proa 030, limite radial 290 do Vale do Salvador. 030, proa, o limite radial 290 do Salvador. Para cruzar o pátio ONU, chame a torre 18295, novembro aos três. Chame o solo para o cruzamento do pátio ONU. Affirmativo, próximo 3 vezes para 2 vezes 3, registro 018, autorizado final, e o Nessa 3 com 0, só estabilizado. Espera para 2000, no 0 no 8, informar estabilizado, e ali a LS X-Wave está 10 azul 4462. Romeu, uísque, bravo, uísque, autorizado pouso, pistão no zero, no 40 graus, 1 no 9. Autorizado pouso, pistão no zero, Papa Romeu, uísque, bravo, uísque.